Pasta 24. Faixa 1. Encontro 22. Lampreias e peixes bruxas. O encontro 22, onde nos reunimos as lampreias e os peixes bruxas, ocorre em alguma parte dos quentes mares do Cambriano inferior, digamos que há 530 milhões de anos, e suponho, muito imprecisamente, que o Concestral 22 tenha sido nosso 240 milionésimo avô. As lampreias e os peixes bruxas sobrevivem como mensageiros centrais da aurora de vertebrados. Embora seja conveniente analisá-los juntos como os peixes sem mandíbulas e sem membros, tenho de admitir que, para muitos morfologistas, as lampreias são primas mais próximas de nós do que dos peixes bruxas. Segundo essa escola, deveríamos saudar as peregrinas lampreias no encontro 22 e os peixes bruxas no 23. Por outro lado, os biólogos moleculares são igualmente categóricos quando afirmam que ambos se juntam a nós em um encontro único, e esta é a opinião que provisoriamente adoto aqui. De qualquer maneira, é justo dizer que nem as lampreias nem os peixes bruxas fazem justiça aos peixes sem mandíbulas como um todo, cuja maioria está extinta. As lampreias e os peixes bruxas têm uma aparência superficialmente semelhante à das enguias. Seu corpo é mole, mas na Devoniana Era dos Peixes, quando os mares eram dominados por peixes sem mandíbulas, muitos deles, conhecidos como ostracodermos, possuíam uma carapaça óssea dura e alguns tinham nadadeiras emparelhadas, ausentes nas lampreias e nos peixes bruxas. Esses animais desmentem qualquer insinuação de que os ossos são uma característica avançada dos vertebrados que sucedem à cartilagem. Os esturjões e alguns outros peixes ósseos lembram os tubarões e as lampreias no esqueleto composto quase inteiramente de cartilagem, mas descendem de ancestrais muito mais ossudos, ou melhor, de peixes dotados de uma forte couraça. E é provável que os tubarões e as lampreias também tenham se originado desses mesmos ancestrais. Ainda mais encouraçados foram os placodermos, um grupo totalmente extinto de peixes com mandíbulas e membros de afinidades incertas que também viveram no período Devoniano, contemporâneos de alguns dos ostracodermos sem mandíbula e, presumivelmente, descendentes de peixes sem mandíbula mais antigos. Alguns dos placodermos tinham uma blindagem tão forte que até seus membros possuíam um exoesqueleto tubular articulado superficialmente semelhante à perna dos caranguejos. Se, estando com a imaginação à solta, você encontrasse um deles em um lugar mal iluminado, poderia ser perdoado por pensar que tropeçou em algum tipo esquisito de lagosta ou caranguejo. Eu, quando era um jovem universitário, sonhava em descobrir um placodermo vivo. Era meu equivalente da fantasia de ganhar 100 corridas pela seleção de críquete da Inglaterra. Porque tanto os placodermos com mandíbula como os ostracodermos sem mandíbula adquiriram um corpo assim tão fortificado? O que havia naqueles mares paleozoicos que exigia essa proteção tremenda? A resposta, presume-se, é predadores igualmente tremendos, e os candidatos óbvios, além de outros placodermos, são os eriptírios ou escorpiões marinhos, alguns dos quais com mais de 2 metros de comprimento, os maiores artrópodes que já existiram. Não importa se alguns dos eripterídeos possuíam ou não um ferrão venenoso como os escorpiões modernos, dados recentes indicam que não. De qualquer maneira, eles teriam sido predadores temíveis, capazes de impelir os peixes devonianos, com ou sem mandíbula, a adquirir uma dispendiosa couraça pela evolução. As lampreias não têm carapaça e são fáceis de comer, como o rei Henrique I teve boas razões para lamentar. Os livros didáticos de história nunca deixam de nos lembrar que ele morreu porque se empanturrou com elas. A maioria das lampreias são parasitas de outros peixes. Em vez de mandíbula, possuem uma ventosa ao redor da boca, mais ou menos parecida com a ventosa dos polvos, porém com círculos concêntricos de minúsculos dentes. A lampreia crava a ventosa na superfície de outro peixe, os dentinhos arranham a pele e ela suga o sangue da vítima como uma sanguessuga. As lampreias têm causado graves prejuízos à indústria de pesca, por exemplo, nos grandes lagos da América do Norte. Ninguém sabe como era o Concestral 22, mas como ele viveu provavelmente no período Cambriano, muito antes da era Devoniana dos peixes e dos temíveis escorpiões marinhos, não deve ter tido carapaça como os ostracodermos do apogeu dos peixes sem mandíbula. Ainda assim, os ostracodermos parecem ser primos mais próximos de nós, os vertebrados com mandíbula, do que as lampreias. Em outras palavras, antes de nossos peregrinos juntarem-se às lampreias no encontro 22, já incorporamos os ostracodermos em nossa peregrinação. Nosso concestral com os ostracodermos, que não numeraremos porque estão todos extintos, presumivelmente não tinha mandíbula. Os peixes-bruxas modernos parecem-se com as lampreias em algumas características. A forma alongada como a das enguias, a ausência de mandíbula e dos membros emparelhados, a fieira de orifícios das guelras, como vigas de navios dos dois lados do corpo, e a notocorda que é mantida no adulto. Esse bastão reforçado que percorre longitudinalmente todo o corpo está presente apenas no embrião da maioria dos vertebrados. Mas os peixes-bruxas não são parasitas. Vasculham o fundo do mar com sua boca de ventosa à procura de pequenos invertebrados ou comem peixes ou baleias mortas, muitas vezes introduzindo-se coleantes na carcaça para comer de dentro para fora. São muito viscosos e usam seu surpreendente talento para dar um nó em si mesmo quando querem impelir o corpo na hora de se enterrar numa carcaça. Pensava-se outrora que os vertebrados haviam surgido muito depois do período cambriano. Talvez esse fosse um aspecto do nosso desejo snob de organizar o reino animal em uma escada de progresso. Por alguma razão, parecia certo ter havido uma época em que a vida animal se limitava a invertebrados, preparando o cenário para finalmente chegarem os poderosos vertebrados. Ensinava-se aos zoólogos de minha geração que o mais antigo vertebrado conhecido foi um peixe sem mandíbula chamado Jamoitius, batizado com uma certa liberdade em honra a J. A. Moy Thomas, que viveu em meados do período siluriano, 100 milhões de anos antes do cambriano, quando surgiu a maior parte dos filos de invertebrados. É óbvio que os vertebrados tiveram ancestrais que viveram no cambriano, mas supunha-se que eram precursores invertebrados dos verdadeiros vertebrados, os protocordados. O Picaia foi com grande alarde anunciado como o mais antigo fóssil protocordado, asterisco. Esse fóssil do cambriano, originalmente classificado como verme anelídeo, foi depois reconhecido como um protocordado e nesse papel estrelou em Vida Maravilhosa de S. J. Gould. Fim da leitura de asterisco. Assim foi uma deliciosa surpresa quando fósseis de vertebrados aparentemente verdadeiros começaram a ser encontrados no extrato cambriano da China e ainda por cima no cambriano inferior. E isso roubou a parte da aura do Picaia. Ali estavam vertebrados verdadeiros, peixes sem mandíbula, vivendo antes dele. Os vertebrados remontam aos primórdios do cambriano. Evidentemente, dada sua imensa antiguidade, esses fósseis chamados Milocumindia e Rai-Tolkitilis, embora talvez pertençam à mesma espécie, não se encontram como se estivessem novos em folha e muito ainda se desconhece sobre esses peixes primevos. Ao que parece, eles possuíam a maioria das características que esperaríamos de um parente das lampreias e dos peixes-bruxas, entre elas guelras, blocos segmentados de músculos e uma notocorda. O Milocumindia, que tornaremos a mencionar em O Conto do Verme Aveludado, talvez não esteja tão longe de ser um modelo plausível para o Concestral 22. O Encontro 22 é um marco importantíssimo. De agora em diante, pela primeira vez, todos os vertebrados estão unidos em um único grupo de peregrinos. É um evento fundamental porque, tradicionalmente, os animais foram divididos em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Como uma divisão de conveniência, essa distinção sempre foi útil na prática. Mas, de um ponto de vista estritamente cladisco, a distinção entre vertebrados e invertebrados é esquisita, quase tão antinatural quanto a antiga classificação judaica da humanidade entre judeus e gentios, que quer dizer, literalmente, todos os demais. Por mais importante que nós, os vertebrados, nos consideremos, não constituímos sequer um filo completo. Somos um subfilo do filo cordata e esse deve ser considerado no mesmo nível que, digamos, o filo molusca, caracóis, lapas, lulas, etc., ou o filo equinodermata, estrelas do mar, ouriços do mar, etc. O filo cordata inclui outras criaturas que lembram vertebrados, mas não têm coluna vertebral, por exemplo, os anfióxos, que estamos prestes a conhecer no Encontro 23. Em que pese o cladismo estrito, os vertebrados têm realmente algo de muito especial. O professor Peter Holland ressaltou-me o fato fundamental de que existe uma grande diferença na complexidade do genoma entre todos os vertebrados e todos os invertebrados. É talvez, no nível genético, a maior mudança em nossa linhagem metazoária. Asterisco. Metazoário significa animal de muitas células e mais adiante em nossa peregrinação tornaremos a encontrar esse termo. Fim da leitura de asterisco. Holland é da opinião que a tradicional divisão entre vertebrados e invertebrados precisa ser revivida e eu percebo o que ele quer dizer. Os cordatos são assim chamados em razão da já mencionada notocordata, o bastão dorsal cartilaginoso presente no embrião do animal quando não no adulto. Asterisco. Notocordata em inglês é notochord, um termo que tende a causar confusão, pois em inglês moderno, chord com H significa somente algo musical, como em The Lost Chord, o acorde perdido, uma das minhas músicas favoritas. Por sua vez, notochord é uma corda ou cordão que em inglês se escreve chord sem H. No entanto, chord com H é uma grafia arcaica reconhecida de chord sem H, corda, e a relação com a música talvez seja que corda com H é a palavra latina que designa a corda de um instrumento. Fim da leitura de asterisco. Entre outras características dos cordados, incluindo os vertebrados, que em nós se veem apenas no embrião, estão aberturas bilaterais de guelras próximo ao extremo frontal e uma cauda que se estende para além do ânus. Todos os cordados possuem um cordão nervoso dorsal, em contraste com muitos invertebrados que têm cordão nervoso ventral. Todos os embriões vertebrados possuem notocorda, mas no adulto ela é substituída, em maior ou menor grau, pela espinha dorsal segmentada e articulada. Na maioria dos vertebrados, a notocorda propriamente dita sobrevive no adulto apenas em fragmentos, como os discos intervertebrais, cuja tendência à herniação pode nos causar tanto sofrimento. As lampreias e os peixes-bruxas são singulares entre os vertebrados, porque conservam a notocorda mais ou menos intacta na fase adulta. Nesse aspecto, eles são, suponho, vertebrados limítrofes, mas ainda assim todos os chamam de vertebrados.